Festejo de Santo Amaro, um abraço especial ao nosso prefeito, Francis Hacker, a Secretaria de Cultura, Esporte e Eventos, Zenildo Oliveira, obrigado. Mandar um abraço aos nossos parceiros, obrigado pelo carinho sempre e a confiança. Leone das Linhas, obrigado. Cadê ele? Cadê o cara? Desceu. Meu parceiro Nino, Ramos Simbora Produções, Capitão Ramos aqui com a gente. E a primeira dama, Tananda, obrigado pelo carinho de vocês aqui hoje junto com a gente.